alma toda pra você. Você pra mim foi o amor que eu sonhei. Você faz parte da minha vida, agora eu sei. Vem, que eu te quero e não consigo te esquecer. São os teus olhos que iluminam meu prazer. Te quero agora, como é bom amar você. Você faz parte da minha vida, agora eu sei. Vem, que eu te quero e não consigo te esquecer. São os teus olhos que iluminam meu prazer. Te quero agora.